Paulo, aqui é o Tom, Mike, esse Delta, com a guarda das instruções. Projeto continua com o reporte, Mike, aqui Delta, só meu término. Solo Salvador, Papa Tango, Quebec. Diga. Informo o cheque dos motores aqui no Flight 3. Gente, para Cachareiro, bom dia. Acho que é o 1-2, controle. Acho que é o 1-2, controle Salvador. Acho que é 1-2, controle. O 2774, controle. 2 minutos para o limite da terminal, chama agora Ilhéus em 120 decimal 1. Control, aqui é o Sam, Mike, Mc Delta, informando o término de reboque na posição 8 no pátio principal. Frequência livre. muito boa noite, é o Sam Mike, X-Ray Mike. Mike, X-Ray Mike, se encontra no pátio principal, posição 62. Ele tem autorização para reboque, para remota 13. Da 62 para remota 13 do pátio principal. Gente, o Mike X-Ray Mike está autorizado, reporte terno. É, graças. Salvador, bom dia. É o voo 1173. Voo 1173, bom dia. 360 Guarulhos, quanto cópia? 360, centro da Delta, na ponta voo 1173. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, na saída da Euleda Motiva, via Pesulu no zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5536. Guarulhos, nível 360 autorizado, e sem uso é a 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva. Number do Lu 10, direto de Taubaté. 1208, a frequência 5536, o transponder voo 1173 na ponte 4, foi na ponte 7. Gol 1173, cotejamento é correto, pronto, pushback, acionamento, posição 07. Camaral, gol 1173, graças. Bordeaux, bom dia, eu sou o Mike X-Ray Oscar. Prossiga, Mike X-Ray Oscar. SOS solicitando autorização de reboque da remota 14 para a ponte número meia dúzia. Gente, o Mike X-Ray Oscar está autorizado, reposta terra. Obrigado, mantendo a escuta. Paulo, voo 1-1-1-7-3-10-7-1-7. O Mike X-Ray Oscar, mantenha a posição em aguarde, mantenha a posição em aguarde. Ok, ciente. Voo 1-1-7-3 está autorizado. Se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Voo 1-1-7-3. Mike X-Ray Oscar, condição de efetuar o pushback de modo a não interferir, perdão, o reboque de modo a não interferir com o pushback do Boeing da Gol na posição 07? Saulo, 1-219. Sim, senhora, vamos manter aqui a posição e aguardar uma nova liberação. Gente, Mike X-Ray Oscar. Paulo, 3-2-0. Bom dia, informação Delta. Então, 3520, muito bom dia. Sou autorizada, Aracaju, nível 190, a pista no zero, a curva esquerda na saída Conde. Controle Salvador, opera 120, decima 8. E o transponder será o 0263. Aracaju, 190. Fala com a esquerda, sai da ponte. 208-0203. 3530, contagiamento Victor, Salvador, bom dia, 76 no meio. Pedro Meia, bom dia, senhora identificação, senhora Mari. Desça e mantenha a luz no país de inscrições, ajuste no 08 para o Ediduna. Para o Ediduna, no 08, confirma altitude e altitude. 3 horas descida para 2 mil pés, ajustado em 1008. 1.028, 3896, descendo para 2 mil pés, está autorizado ele a FX Rei, que está no zero, reporta quando está ligado. Foi 1173 para o táxi, VOD 162, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Bom, 1173, está autorizado o táxi, via Bate 1, táxi 100, via Ponte 0, piso na 0, chame Torre 1895, ajuste altímetro na 018. 22, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, 11895, 113. 113, dado. O Mike Exuiosa está autorizado, prosseguiu o reboque até a posição 06, reportando o termo. Sim, a gente mantém na escuta, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4217, confirmação Delta, autorização, campeão. 4217, bom dia, chamo o Sol em 121, décimo 9. 219. Solo, Salvador, bom dia, azul 4217, informação Delta, autorização, campeão. Azul 4217, muito bom dia, está autorizado Campinas, a nível 340. decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Via Pizulu no 0, o Pave, a Pizulu no 6, Belo Horizonte prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5543. Afirmativo, azul 42, 7 autorizado da pista de voo 340. Decola na pista 10, curva direita, perfil da Dael, Leda Motiva. Descentrando a Pizulu 10, posição por baixo, a Pizulu no 6, BHZ. Segue a rota do plano. Controle Salvador em 208 e transponder 5543, azul 43, afirmativo. 0 vento no 60 grau 079. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 1173. Tá. 520, puxa o vexionamento em posição 11. 520, está autorizado, puxa o vexionamento, um pronto para o táxi. Autorizado, chamarei.